estressadinha, calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha. Mas para, passo vergonha. Mas para, passo vergonha. Mas para, passo vergonha. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Fabinho, pode crer, pode crer. Ei, Guilaio. Eu podia ter morrido tu. Não, cara. Sim, cara. Aqui, ó. Se tivesse morrido, como é que a gente ia saber que o Rodriguinho volta aos travessas para a turnê especial de 20 anos do grupo, do UOL, em São Paulo, 3 de 1 de 2014? Como, cara? 11 de abril de 2007, ex-vocalista do grupo Os Travessas morre aos 26 anos. Quem é esse cara que morreu? Como é que é o nome? Fabinho. Fabinho dos Travessas. Por que é tudo no diminutivo, velho? Porque eu sou pagoteiro, né, velho? Ah, pode crer. Depois você sabe que ele morreu. Sabe quem assumiu o vocal dos Travessas? Nossa. Felipe, que era do Bros. Aê, cara! Não, virou Filipinho. É. Filipinho! Com certeza! Virou Filipino, né, cara? Cara, que pessoa. Cara, eu tô Herbert agora. Nossa. Não, isso. Eu tentei ligar o call graph, mas meu call graph não tá funcionando, então desculpa aí, gente. Só conheço os integrantes do Hell Chup. Tchan, tudo pá! Já tinha Mike com o Pad War. Tem um... O jacaré, cara, nunca esqueci do jacaré. O jacaré não fazia porra nenhuma, cara. Não, o jacaré, ele fazia a dança velocidade 5 do Creu, antes de existir velocidade 5 do Creu, cara. Caralho. Sério, ele, num dos vídeos da dança da cordinha, tá ligado? Que ele passava assim, tipo, fazia a velocidade 5 e ia andando pra trás. Tipo, cara, o jacaré era muito mito, velho. Caralho, e tu quer reclamar do Nicolas e do vídeo ainda? Reclamar de ver, mano, né, você também sabe o nome dele, cara. Você não pode reclamar. Sim, mas, tipo, de mim. Porra, não conhecer o jacaré, porra, não dá, né, cara? O jacaré é tipo, ó, era o Tchan, né, cara? Tchan. Uou! É freestyle! Uou! De boa, Tchan! Cara, o que, que aquele gordo tava fazendo ali, velho? Se meter na filmagem dos outros, meu. Uau! Pois é. Uou, recorde bolo. Velho, eu. Com a galera lá, a gente ouviu a Xé Blonde. Nossa! Ah, velho! Falou e falou dos abichos aí. Olha, cara. A Xé Blonde era muito. Não, não, mas tipo. A melhor Playboy de todos os tempos. Então, não. Começou por isso. É uma das melhores, cara. A gente tava tocando ideia desses bagulho de música escrota. Tipo, eu lembrei que o Vini falou isso. Eu falei, cara, a Xé Blonde, mano. Tipo, todo mundo pirou. Todo mundo lembra de Xé Blonde. Que bosta. A Xé Blonde, ela tinha uma música que chamava Simpatia. Era uma música de 30 minutos que só tinha uma frase, a música toda. Mas o que importa era, cara, o clipe, velho. Eram cinco gostosas rebolando, velho. Qual que era o sucesso deles, velho? Não faço ideia. Vou procurar, porque eu lembro que a gente colocou. Tinha um grupo Banana Split. Ah, isso eu lembro. Esse tem desde os anos 80. Nossa, meu. Caralho, velho, tá ligado que uma das minas do Banana Split, a tal da Márcia, que é até é mulher do Chitãozinho? É mulher do Chitãozinho. Exatamente. Acabou o casamento do Chitão. É, velho. Cara, isso aqui tá muito programa de... de... Como é que é o nome? TV Fama. Nelson Rubens, TV Fama. Ah, é. Ah, bicho. Sambaí. Sambaí, será que é a música lá do Axé Blonde que a gente conhecia, cara? Cara, eu tava lá no Réveillon, tinha uma jukebox, cara. Aí eu comecei a achar Beto Barbosa, E o legal da jukebox. Nossa, cara! O legal da jukebox é que tu não tem como cancelar a música depois que tu programa, tá ligado? Não. Véio, esse deve ser o pior baterista do mundo, ou baterista que tem a grana mais fácil do universo, cara. Se liga nesse vídeo que eu mandei. Amado Batista. É, Amado Batista é muito foda, velho. E o percussionista também, cara. Eu tô temendo pela vida do Amado Batista e do Magal, cara. Tá todo mundo morrendo. Nossa, mas tá legal essa vocalista aí do Axé Blonde, cara. cara. Harmonia do Samba existe ainda. DVD 20 anos, eles têm 20 anos de banda, cara. Harmonia do Samba. Harmonia do Samba é do Xande, cara. Mas qual que era a música lá que eles cantavam mesmo? Nossa ideia. Vem neném, vem neném. Nossa! Harmonia do Samba, peraí. Puta, Harmonia do Naruto tá escrito aqui, cara. Harmonia do Naruto. Quero você do meu lado. YouTube, velho. Harmonia do Naruto, porra. Nossa senhora. Pera aí, Harmonia do Samba. Vem neném, tem um Fazer Meu Cavaco Chorar. Ó, Nicolas. Mandei meu cavaco chorar. Nossa, você sabe mesmo? Ô, Nicolas, só. Que, cara? Que? Quando? Não, cara, a família morreu mesmo. Poxa. Que merda, nem sabia quem era o cara. Mano, Vem neném não, quero ouvir... É, Pepe e Neném, cara. Quando? Qual que era a música do Pepe e Neném que todo mundo sabia cantar? Ou do Pepe e Neném, sei lá. Não sei o que era aquilo, né, cara? Porque você não fica comigo. Era delas essa música? Eu tô louca por você. Não era assim. Eu sei. Cara, é o Nicolas, cara, ele deve saber, velho. E pior é que ele tá certo, cara. Pepe e Neném cai no Telegrama Legal. Uau. Cara, isso faz pelo menos 15 anos, cara. Só pelo nome Telegrama Legal. Fat Family. Caralho, Fat Family é legal. Caralho, eu paro pra pensar. O Nicolas sabe tudo, tá ligado? Mania de Você, será que era? Música que consagrou Pepe e Neném em 1999. Deve ser, né? Consagrou, eu ó, oh, MTV, hein? Oh, eu imagino. Quando eu tava essa mesma galera. Um cara puxa o celular pra colocar uma musiquinha assim, quando vocês estão bebendo e tal. Na hora que o Nicolas coloca o celular dele em cima da mesa, eu acho que o povo se caga de medo. Qual que era a música da Mara Maravilha lá do telefone, do recado? Era uma coisa assim. Yeah. Nossa senhora! Foi longe agora. Peraí, cara, essa eu não faço ideia. Calma, cara, vai devagar, a gente tem que dar aos poucos, cara. Peraí, Mara Maravilha. Pulou pelo menos 10 anos aí, cara. Tem uma música do telefone. Não, cara, como assim? Liga pra mim, Mara Maravilha, liga pra mim. Eu acho que era isso, peraí. Eu não sei, cara. Eu não sei também qual que é o que eu tô procurando. Eu acho que não é essa. Não, essa é a Angélica. Eu sei, cara. Simoni, cara. Opa, Simoni. São Simone. Ligue pra ela. Esse balão. Somos amigos, amigos. Como que é? Balão mágico, não sei, cara. Pode crer, cara. Nem era da minha época essa merda, velho. Sou mais novo que isso. Ela tá te mentindo, que você acredita. É mentira. Deixa-me ver. O que mais que rolava? Tipo, Dança da Motinha, né, cara? Tipo, era muito foda. Isso é muito 2000 e pouquinho. Não, 90 e poucos, cara, não era? Tipo, Carrinho de Mão, do Pimpolho. Porra, Pimpolho, pode crer. Arte popular. É arte popular mesmo? Pimpolho chama? Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Arte popular, cadê? Arte Popular CD completo, 1996, cara. Eu sou Pimpolho, sou o rei da mulher. Me parar de brigar, baixar a luz devagar, que o meu ponto tá acabando de quebrar. Pimpolho. É isso mesmo, Arte Popular. Saindo, Pimpolho. Saindo agora. Nossa senhora, cara. Olha isso. Marcelo de Souza compartilhou foto de Yuji Tamashiro. Alerta do futuro lançamento. É hora de esquecer do seu ex. O tempo passa, chegou a minha vez. Poeta, né, cara? Poeta. Mano, tinha uma música, cara, que quando eu era muito pequeno, eu já achava que essa música era muito errada, que ficava tipo, pegue na chavasca, tá ligado? Tipo, rolávamos bagulho assim, cara, como é que era que era a música? Pegue no compasso. Não. Era um bagulho que era tipo, mais insano. Puta, eu tô tentando lembrar, cara. Porra, cara, olha só isso aqui, cara. Vocês acabaram de comentar. Postaram isso aqui no Facebook, ó. Olha aí. Caraca, eu nunca vou achar essa música, né, velho? Tipo, rolava uns, tipo, que, em vez de que caralho, que caralho na música, assim. Nossa, cara, ela tá lutando o demolidor, tá de olho. tipo, caraca, mano. Acabaram, tipo, o bom é que essa merda nem na métrica da música fecha. Acabaram de cantar e partilharam essa porra aqui, né? É o destino, cara. Você não tá, cara, ligado. Se fosse só demônio em vez de demolidor, fechava na métrica. Véio, é pagode, foda-se a métrica, cara. Você tipo, é pagode, cara. Mano. Até que dá, velho. É pagode, cara. Ninguém se importa com métrica. Você tem que ser tipo negão do cabelo loiro. Só. Que nem o Shrigor. Quem? O Shrigor. O Krigor, cara. Puta que pariu, vai. Como é que eu vou lembrar dele, cara? Eu esqueci já, que tu tá me. De nada, por lembrar. Cara. Testemunho, ex-axé blonde, igreja plenitude. Ah, você tá de sacanagem, cara. Nossa, eu quero nome. Ah, axé blonde na banheira do Goku, rapaz. Umba. Aqui, ó. Rabaços, é a descrição do vídeo. Rabaços. Vamos assistir que vou parar meu trabalho aqui pra dar uma olhada, peraí. Se eu não me engano, uma delas era namorada do Rodriguinho e outra delas era namorada do Vovó. Se eu não me engano. Nossa, cara. Nossa, cara, isso faz muito tempo. Olha que tosquice isso aqui. Sim, cara. Caralho. Anos 90. Ah, agora eu lembrei. Anos 90, cara. Lembrei que teve um dia. E sabe o que isso é foda? Tipo, passava 2 horas da tarde no domingo, cara. Tá ligado? Tipo, sim, era muita alegria. Existiram várias boybands brasileiras. Twister, e cara. E o vídeo, oh, é verdade, Twister. O vídeo, Polegar era brasileira também? Polegar, né? Sim, Polegar. Dominó. Não. Qual que era aquela que não era brasileira, cara? É. Menudos, cara. Menudos, isso, exato. Mais antigo, aí. Exato. Tá voltando demais, então. Canta, dança. Sem parar. Sobe, desce, como quiser. Tá maneiro, hein, cara? Mano. Não sei se tá maneiro, mas tipo, isso aqui exala anos 90, né, cara? Tá. É, cara. É, velho. Tipo, a plateia é desesperada. Provavelmente aquele maluquinho fantasiado de Batman, né? Aí, galera, vamos fazer agora, barulho. Agora, vamos fazer barulho. Essa época já era o Liminha. É agora, agora que vocês. Vocês foram pagos com aquele sanduíche. Aquele sanduíche, aquele suco. Aquele... Tá na hora de você. É agora, cara. Fazer valer aquele suco. Aqueles 30 conto, cara. Tipo, tá englobando já o busão e o trem. Tipo, velho, agora que vocês usam. A caravana de Coraguatinga. Cara, mas esses loucos não ganham nada essas caravanas, cara. Tipo, só passa um ônibus na. Passa um ônibus na vila deles lá e eles entram e eles largam na plateia, cara. Estamos com a caravana de, sei lá. Ah, Evandro, fecha esse vídeo, abre esse aqui, cara. Esse aqui já vai pros bagulho. Só que é da Carla Pérez. Ela em Mazaroli ali no canto, ali. Televisexy, olha o nome do vídeo. Nossa. Você sabe mexer, moreninha, moreninha. Você sabe mexer, pensando põe, fazendo ilusão. Seguinte, mas ali nos relacionados. Ele nunca dançou Tiana de festinha de 15 anos, né? É melhor nos relacionados, né? Mas é que foi a primeira que eu vi, né, cara? Deixa eu malhar um pouco aqui. Pra você que foi o C. Eu tô ouvindo, cara, sem som, cara. Você tá tocando alguma coisa, tá ligado? Como assim, mano? Como assim? Trocando a roupa na piscina domingo legal. Cara, esse quadro era muito foda. Cara, olha do lado ali, ó. Mary Alexandre. Lógico. Pô, Mary Alexandre. Cadê? Ali, banheira do Gugu, Mary Alexandre. Vamos ver. Tem 1:40. Só pra vocês terem uma ideia, o clipe do Gen só tem o clipe do pior dos clipes do mundo, cara. que é esse aqui. Não tem esse clipe no YouTube, cara. Tu não acha ele. Tinha uma banda muito bostinha, adolescente, tinha uma música que chamava Matemática. Eu acho que só tem... B5, pode ficar. B5! Caralho! Sabe, a gente tocou isso no ano novo, cara. A gente tocou Matemática, velho. E tem uma outra música também que tocou. Nossa. B5. Caralho, não tinha a mina que casou com o Pato na porra do clipe? Nossa, acho que tinha, cara. Eu acho que tinha alguma coisa. Eu ouvi uma coisa assim sobre... Algo relacionado. Velho, mano, eu era muito... E eles não eram tipo tudo irmão, uma coisa assim? Ô, cara, eu era muito pequeno quando eu assistia a banheira do Gugu, porque, tipo, eu torcia pro, tipo, os homens ganhar, tá ligado? Eu não entendia a essência entendi do jogo. Não, fazia, não entendia. Não era, sim, o objetivo da coisa. É, então, eu não manjava, cara. Depois eu comecei a entender. Depois de muito velho que você entende, é, né, cara? Ai, sai daqui, sua piranha. Larga esse sabonete, deixa ele pegar sabonete. Tipo, velho, cara, como é que isso passava? Mano, eu acabei de ver uns peitos aqui, tá ligado? Tipo, como é que passava? Pô, cara, isso eu vou procurar uma compilação dos melhores momentos, tá ligado? Daí deve ter só. Pode crer. Não, cara, tem que ser tipo. Tem que ser tipo Epic Queens do banheiro do Google. Caralho, cara, olha isso. Olha esse clipe do B5, mano. Caralho, velho. Matemática, cara, é matemática. Cara, pega as Olimpíadas do Falcão. Yes! Dá pra rir pra cacete, cara. Cara, eu achei um aqui, ó. Era bom, né, cara? Olha aqui, cara. Best, olha o nome do vídeo. Best of 2.0, cara. Começa com a... Caralho, cara, agora eu lembrei que esse um dos carinhas do B5 participou do Fica Comigo da MTV, cara. Que cara, errado eu lembrar disso. Olha, sabe, a trilha desse que eu mandei aí, cara. Já é a trilha da banheira mesmo. Peraí, cara. Nossa, olha essa música, olha essa música, cara! A do B5! Cara, a menina casou com o pato mesmo, cara. Cara, vou ter que pausar minha banheira do Google pra ver isso. São foda. Não me deixa sair. Na, na, na, na. Eu só penso em você. Na, na, na, na. Fico louco pra te ver. Cara, essa banda é muito ruim. Fazer o quê? É péssimo. Essa bosta de Kurt Cobain com Harry Potter. Tudo errado. Gordinho saindo mijando do banheiro. Mano, olha essa banda que errada. Os caras não tocam, os caras não sabem o que estão fazendo. Nossa, ali. Nossa, é um bando de piá, cara. Sim. Caralho. Eu quero mais. Sério, cara. Desconhecia isso, eu acho, cara. Cassis, cara. Nossa, essa é a menina dos anos 2000. Nossa, cara, sério. Olha a... E te abraçar. Cara, que é essa, velho? Tem, que troço errado, tipo... Para matemática de amar. Desculpa, cara, eu tô muito empolgado. Essa louca devia ter 15 anos na época, cara. Tipo menos, sei lá, cara. Stephanie Brito, lembrei caralho, o nome dela. Caralho, você tá de sacanagem. Hã? Stephanie Brito, eu não lembrei o nome dela. Dela quem? Ah, da menina do clipe, porra. A mulher que casou com o pato. Caralho, que errado. Cara. Ah, que tá. Errado esse clipe, cara. Sei lá. É, acho que ela tem, tipo, cara de atriz da Globo. É, exatamente. Ela é atriz da Globo. Mano, essa música é muito errada, velho. Sério, fechei, cara. Mas eu vou voltar pro... Uba, uba, uba, ei, como? Uba. Como, cara? Eu só quero ser feliz. Te abraçar. Eu vou postar isso aqui. Vou compartilhar isso no Facebook, cara. Eu tô no tchaca-tchaca-bum-tchaca-bum-tchaca. Ô, galera, passar um vídeo aqui pra gente fazer o esquema de todo mundo assiste na mesma hora. Senão não tem graça. Passa aí. Ou não, Olimpíada do Faustão lá, cara. Chegando do David Hasselhoff. Cara, B5 matemática, B5, cara, B5. Tá tudo mundo bem. Vai ser genial, hein? Fizeram todo o corre pra sair do colégio pra ver a guria. No final, a guria entrou no colégio, hein? Eles estão fora. Trusão das internet, cara. Voltei. Foi isso que eu vi. Quero relembrar a tarde de domingo. Nossa, tardes escrotas de domingo, quer dizer, cara. Liga, 1991, cara, eu tinha 8, não, caralho, quantos anos eu tinha, cara? Yoshi! Isso aí é D5? Anos, não, né? Cara. Nossa, o dinheiro do Havaí, cara. 91, eu tinha 2 anos, velho. Eu tinha 1 ano. Nossa, você é mais novo do que eu, Godoka? Eu sou. Você é mais velho, quer dizer? Não, quantos anos você tem? Eu não sei, mas... Eu tenho 23. Caraca, você é mais novo que eu. Eu tinha 8 anos, cara. É, eu faço 24 anos, 27. Eu tinha 8 anos. Eu já tenho 24. Eu achava que você tinha tipo uns 30, sei lá, cara. Não. Sou só arrebentado, cara. Não, é porque você tem voz de alguém mais velho, tá ligado? Sou arrebentado. Voz de tiozão. Sou arrebentado. Voz de bêbado. Cara, eu adoro essas pontes do rio que cai, velho. É muito foda você ver a reação da galera, velho. Nossa, é umas pancadonas, né, cara? Pretinha, bambolê. Bambolê, o bambolê, ó. O bambolê agora. Parecia que os caras acertaram na cabeça. Eu gostava daquela que tinha que ir correndo e passar pelas portas de... Era foda, as pessoas tava com tudo na porta dura, tá ligado? O cara voltava uns 2 metros na porrada. Né? Nossa, velho. A mina pega a bola laranja e já toma muitos bagulho na cara já, cara. Tipo, mano, é muito bom isso, velho. Caralho. Guerreiro. O guerreiro aí, ó. E aí, guerreiro. Ó, vai lá. Vixe. É a bola batendo, pegar na mão e já vem na cara. Não, já era, já toma na cara. Os caras alcançam e, tipo, já tem louco mirando na cabeça, tá ligado? Olha lá. Toma, olha. Os caralho. Mano, é muito. É fuzilo, cara. Bambolê. Meu tá na lindona. Ó. É na cabeça do cara. Nossa, lindona. Nossa, cara, de longe, ó. Vixe, não, é legal que todo mundo. Vamos longe. Nossa, velho. A menina pegou a bola e já tomou na cara, mano. Sim, os caras já estavam tomando na cara de começo. Né, cara, ali, eu acho que eles usam tudo a mesma roupa, né, cara? Porque tinha provavelmente, cara. É muita gente, né, cara? Ó, cara. Mano, olha esse cara andando, ele andando, cara. Ele tava passeando no bagulho, cara. Cara, tipo, é 500 pessoas pra uma conseguir passar, tá ligado? Cara, como assim, maluco, cara? Nossa, os negros tomando na cara, velho! Essa que pedra! O cara fumando, velho! O cigano! O cigano fumando, velho! Caralho, esse cigano, velho! Desviando! Tá desviando de tudo! E sentou! Sentou na ponte, cara! Toma na cara! Tomou na cara! Tomou na boca! Apagou o cigarro, né, cara? Que porra é? O que ele tá fazendo, velho? Tomou no jornal! Destruiu o jornal dele! Mano, que porra é essa que eu tô vendo, cara? O cara zoou, velho! O cara zoou! Ali, né, cara? Cara. Nossa, tomou na cara! Nossa! Tomou ali um tibumbo mesmo, cara. O maestro, cara. Que porra é essa? O maestro não pegou a bola laranja. Ele ignorou a bola. Tacaram duas bolas laranja nele, nem aí. Ignorou. Quitéria. Bolada na mente, cara. Bolada na mente. Essa Quitéria tomou uma na cara que foi nervosa, velho. Nossa, o mais tá mamando o saco que eu vi, cara. O cara vai fumando, velho. O vídeo não. Nossa, tomando no saco, velho. Nossa, maluco se achando. Se achando fodão, tomando na boca, velho. Esse provavelmente vai ganhar. Beicinho, hein. Ó, oh, esse aí vai chegar. Vixe, mano, que cara, isso? Cara, imagina tu tá chegando na finaleira, tu tropeça, tu cai fora da... Que isso, cara, mano, que isso, cara, o rolo ali, ó. Cara. Nossa, olha que era o Faustão, cara. O Churrumino chegou? Ah, vem aí, meu velho. Oh! Ei, vagabundo! Oh! Pelo. Cansado pra caralho. Só... Morto com farofa. Só me foda essa merda. Um calor maldito aqui no Rio de Janeiro. O gordo sofre com essa porra. Nem me fala, tá foda. Aqui tá muito quente, cara. Acho que tá de boa, Ele não vai participar? Ah, ele botou, eu tô jogando, mano, hahaha. E eu botei, precisamos de gente pra gravar, cola aí. Não respondeu mais nada, puto. A gente anuncia na própria leitura que ele não quis gravar, então não tem problema. Isso aí. A gente faz tipo cobrança vexatória. É. Eu queria que ele tivesse na leitura. Queria que tivesse na leitura poder falar do novo avatar dele. Fala galera! Estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pato de Papete. Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Sir Vini. Obrigado, Sweet. Temos também o Godokin. Virado no Jiraiya, pronto pra atacar. E ele que não tem nenhum comentário hoje, tá só presente e seguir. Que me ensinam? Vini, seu viado. Ah, ele caiu. Vini caiu. Porra, meu. Fica metendo pressão. Começa. Ainda. Fica metendo pressão ainda pra gravar, né? Tipo... Então vamos lá, vamos ver o que, que vai sair aí. Começar pelo Edson. Não vai esperar ele voltar, não. Espera um pouquinho, então. Que é baixo. Vini não sabe jogar, perdeu pra mim. Agora fica aí caindo em Skype. Você já mexendo, cara? Mexendo jogar, cara? Não, meu, você tem que pegar e apertar o botão. Não, você mexendo, agora eu não quero mais também. Não, porra, tem que apertar aquele botão ali. Não, aperta o botão. Ah, vai surgir esse outro de vocês. Vocês devem se jogar. Eu queria me chamar. Nossa, meu, é isso, falei que eu vou lá ficar uma guitarra e dormir aqui no Skype, eu já volto. O editor, corta essa parte, aí, editor. Obrigado pela questão. Esperamos, pronto, te apresenta, Vini. Vini, voltou, Vini? Tá vivo? Voltei. Tudo bem. Então. Tô vivo. Já fizemos a apresentação, então tu perdeu. Quem quer começar aí com comentários? Vai o Vini antes que ele caia. Olha que ponto chegamos, hein, cara. O Dolguinho tirando sarro da internet dos outros, cara. Se eu posso com isso. Caiu. Ah, não, cara. Vamos gravar essa porra, velho. Vai se fuder. Vamos essa parte aqui agora e fala, bom, só tem duas pessoas, não dá pra ler comentário. E posta isso como leitura de comentários, cara. Muito fudido, cara. Tipo... É, muito bom. Tá foda, hein, Vini? Vini, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa! Ele saiu. Não, eu tirei da chamada. Ah, tu me derrubou, né, filho da puta? Vai se fuder. Não foi legal. Eu não tava olhando, desculpa. Ah, tava no cu, filho da puta. Eu consegui, cara. Vai se fuder que eu quero ler essas merdas aqui de uma vez, vai. Caralho, que eu quero dormir, porra. Tá vindo, vai. Começa com o time, então, por favor. Tá. Se eu não cair, né? Deixa eu pegar aqui. Então, vou começar pelo BenAmix11, Iniciativa Vertigo, que era sobre Y, The Last Man. Então, eu vou ler o primeiro que aparecer aqui. Aí tá aqui. Aí aparece o Rafael falando, porra! Morreu? Não fui eu juro que não fui eu. Ai, cara, sem condições. Caiu. Vai, ô, Evandro, se não. Encerra isso então, posta na safadeza, já. Vocês viram que eu agora que apareceu como online aqui. Ô Vini, já desistiu, cara, na boa. Oi? Desistiu já, cara. Deixa pra próxima. Deixa pra amanhã, sei lá. Isso. Tô ouvindo barulho de chamada. Nossa, tô ouvindo. Eita porra! Peraí que deu bug no bagulho aqui. Que demônio isso, cara. Começou legal, né, cara? Peraí, já volto, peraí. Esperando, Bruno, desde as 4 horas da tarde. Desde as 4 da tarde. Daí agora que vocês desistiram de gravar, essa porra vai funcionar. Filha da puta! Tá, daí a gente grava, Raiva. A gente grava até tu cair de novo. Calma, caralho, cara, que bagulho infernal, cara. Deixa eu tirar, eu vou te tirar, pronto. Entra. Agora vai... não chama de volta, não chama de novo. Entra agora. Preciso o verde. O Vini caiu. Ai. O Vini caiu, ele tava querendo gravar. Caiu. Ele disse que agora, tinha ficado bom. Né? Ele durou 13 segundos ao invés de 10, cara. Caralho. Tava bom pra caralho, velho. E eu... Isso aqui tá virando aleatoriedade já. Tá, já virou, né? E aí, Bruno? Lê agora, cara. Loucura. Loucura, digo. E o posto lá, terminou? Pra... Tô terminando. Eu dormi. Eu virei essa madrugada. Daí eu saí 6 horas da manhã para a gente trabalhador e para emprego. Dá, mano. Daí eu cheguei em casa e falei, não, então eu não quero mais. Quero pegar agora o auxiliar administrativo, porque eu tenho curso técnico com essa bosta, no curso. Servir pra alguma coisa, né? Tem que servir pra alguma coisa esse lixo aí, pra pelo menos trabalhar frente. Cara, que eu não falei, cara. Foda-se o que eu fazia, eu tenho que ter um computador com internet livre, pelo menos, tá ligado? Tá bom pra mim. Não quero mais nada nesse. Tem que ter internet. Vai limpar banheiro e na sala do café tem um computador com internet, tu vai. Sim, cara. Tô lá, cara. Eu vou tô lá que daí eu vou fazer muito mais post também. Porque eu vou tá lá, tá ligado? Eu vou lá, o que eu vou fazer pra botar trabalho? É o meu post. Olha só que da puta, né? Tipo, ele tá desempregado, ele não escreve post. Escreve. Eu de boa. Ai, caralho, cara. Pariu, botou. Então, mas eu isso que é foda, porque fiz uma promessa pra mim mesmo, né, cara? Eu só vou ativar essa bosta Facebook e arrumar um emprego. E quando der certo a parada, a transferência do curso da faculdade lá. É. Daí eu vou poder ativar. E porra, foi eu desativar o Facebook, cara. Eu consegui o FIES, velho, na faculdade. Olha aí, ó. Essa bosta do Facebook só me atrapalhou. Atrasando, cara. Tua vida. É maldição isso, cara. Tá atrasando tua vida. É a zica do mundo. É a maior zica do mundo. Mas tá melhor, cara. Eu tô conseguindo fazer mais coisa inútil que eu aproveito, cara. Ó, eu fechei o primeiro Tomb Raider. O que mais que eu fiz? Ah, isso é verdade, cara. Eu tô acho que umas 6 horas do Borderlands, do primeiro Borderlands. O que mais que eu tenho? Eu fui a... Eu tô no segundo volume de Authority. Bom. Pode virar post, cara. Pode virar post. É, então, vai virar post essa porra, cara. De Authority, eu terminei de ler que eu não tinha terminado o... Aquela Bruno, porra puto, do cara. Esquadrão Suicida. Mas é, cara, ó. Isso é uma ideia, cara. Eu tô na metade daquela porra do Guerra e Paz lá do Dostoiévski já, cara. Caralho. Aquele livro é gigante, mano. A lista telefônica. Eu comprei ele. Eu vou. O quê? Não, a lista telefônica, aquela porra. Cara. Ô, galera, vou mandar uma mensagem. Tanto em páginas quanto em quantidade de personagens. Tá? Só por que estão me ligando aqui. Eu vou mandar uma mensagem pro. Vou mandar uma mensagem pro Cariba agora dizendo que não precisa mais porque o Bruno tá online. Então, eu fiz uma entrevista hoje, né, cara? Que é boa da gente trabalhador. Você espera 3 horas naquela porra, mas você sai pelo menos com uma entrevista agendada, né? Daí a tiazinha lá falou assim: ah, eu tenho essa vaga aqui de auxiliar administrativo nessa área de empresa multinacional. Eu falei: caralho, cara, olha só aqui. Que chance de negócio, que chance profissional, né? Vamos ver isso aí. Eu fui, né? Todo felizão, já fui pensando minha vida, já pensando aqui há 3 anos, ó, com carro, mulheres, iates, mulheres e 10 mil dólares, tá ligado? Cara, cheguei, era na Dr. Que é uma ruazinha cheia de... Tá ligado aqueles galpãozão que os caras fazem loja nos galpão, cara? Sim, sim. Uhum. É assim, era isso, daí tipo, tava lá. Não, cara. Comércio e venda de tecido. Não, cara. Mas, cara, um lugar zoado, velho. Um bagulho puta que pariu, cara. Tudo mal pintado, uns bagulho jogado, né, cara? Daí eu cheguei, pô, vim fazer uma entrevista. Tinha um magrão lá, me disse, é. O cara mó mal encarado, cara. Ela atrás, tá ligado? Eu falei, caralho, cara, vamos comprar nesse lugar, tá ligado? Eu, beleza. Cheguei lá atrás, assim, né, cara? Tipo, cara, um tiozão, cara. O cara tava... Acho, eu nunca vi alguém, tipo, tão breco quanto aquele homem. Ele tava num sapato social bico fino, uma calça jeans bag, Ele tava com uma calça jeans, aquelas skinny e uma regata vermelha, cara. Aquelas de surf, tá ligado? Daí o episódio que era o gerente da parada, cara. E daí eu falei, meu Deus, velho. Daí, tipo, tem uma entrevista agora marcada pras 10h15, né? Trampo é trampo, meu. Não tem essa, não. Trampo é trampo, cara. Falei, vamos ver, né? Devolvo lá dentro. Daí, tipo, você tem que falar com a moça, ela já vai falar com você. Eu fui lá pra dentro, cara. Era a empresa dos 3h30, cara. Era do chinês o bagulho. Daí, tipo, eu acho que eles começaram a falar mal de mim, porque uma hora, quando ela tava vendo o meu currículo, ela, e era uma empresa de importação e exportação de tapete, tá ligado? Das criancinhas chinesas. Daí, tipo, uma hora ela tava vendo meu currículo, daí chegou um outro China lá, daí eles começaram a falar chinês, cara. Eu falei, essa vagabunda com mal de mim, velho. Eu falar, olhava o currículo e falava, tá ligado? Naquele jeito enérgico, sabe? Traveco, traveco. Então vai, vou deixar. Traveco, traveco. O cara não sabe porra nenhuma. Traveco, traveco. O cara não sabe porra nenhuma. Ele nunca trabalhou com. Você não sabe porra nenhuma? Não sabe porra nenhuma, menino. Daí. Daí cheguei lá e ela falou que. A gente vai deixar aquele velho Miguel, a gente vai deixar seu currículo aqui pra triagem. Daí qualquer coisa a gente liga. Você, bom, né? Eu tenho muito de bom candidato, eu tenho muito de você, mas a gente. O daqui é isso. Cara, daqui a 2 anos a mina te liga, né? Então você não conseguiu a vaga, você jura, cara? Eu tava jogando fora, jogando fora um lixo, cara. Aqui, já achei. Até hoje, achei, né? Esse currículo aqui. Achei esse currículo. Não, aconteceu, cara. Tipo, uma vez eu. Não sei por onde eu mandei currículo, foi tipo, no começo desse ano, tá ligado? Daí ela, tipo, já tinha começado a trabalhar no hotel. De repente o cara chegou, então, porque nós estamos com o seu currículo. Quer dizer, você começou a trabalhar? Eu falei, não, filho da puta. Faz 7 meses que mandei essa porra pra você. Eu não comecei a trabalhar de certo ainda. Os caras acham perdido. Eu ainda tô esperando a ligação de vocês até hoje. Então, tô aqui parado, cara. Tô sentado lá no telefone desde então que mandei o currículo pra vocês. Eu cochilei por uns 2 anos, cara. Acordei agora, só tô sem trampo ainda. É difícil, tá ligado? Ou no Cypd, o Kramer tava, tipo, olhando o jornal lá, e aí ele olhou assim, acabou a greve, não sei o quê, acabou a greve. Aí o cara, ele assim, acabou a greve o quê? Não, uma padaria que eu trabalhei há 10 anos atrás, terminaram a greve. Aí ele foi lá e chegou como se nada tivesse acontecido pra trabalhar. E o cara, que isso? Acabou a greve, não sei o quê. E os caras, cadê o resto do povo? O resto do povo arranjou emprego, tá ligado? Pô, aconteceu uma parada dessa comigo, cara. Eu fui fazer uma entrevista com um trampo de design mesmo e tal. E beleza, fiz os bagulho e tal. Falou assim, não, tranquilo, cara, a gente liga pra você e tal. E pra ver, pra falar se foi aprovado ou não. 2 anos depois, a mulher me liga e fala assim, você ainda tem o teu portfólio aí, sei lá o quê e tal, porque você foi selecionado aqui, nossa, sei lá o quê. Eu falei, então, moça, é que eu esperei você por 2 anos e eu arranjei um trabalho, agora já não dá mais certo, né? Sim, nossa, você me esperou mesmo por 2 anos? Eu esperei, tava aqui esperando você me explicar. Tava do lado do telefone aqui, ninguém me ligou. Dá aquele flashback, né, cara? Dá aquele flashback do... Você não conseguindo dormir pensando na vaga, tá ligado? Você não é em depressão pensando na vaga. Da mulher liga falando que não tem o trampo e daí é a melancolia, né, cara? Não, o pessoal é. Se pá a mulher, é tipo, meio que acha que ela fica... falou assim, ai, caçadinha, sei lá o quê, eu tô te ligando aqui, retornando do trabalho. Sim. Falei, meu, isso já faz 2 anos. Ela falou assim, ai, você não tem. Minha senhora, eu não sou nem o Guilherme Martins mais, minha senhora. Como é que eu vou botar esperando essa vaga, porra? O Guilherme Martins morreu. É o filho dele. Que filho de Deus, né? Já tenho 33 anos, 3 filhos pra sustentar. A senhora tá me ligando. O filho dele tem 2 empregos, cara. Meu pai foi expulso. Você responder? Você não respondeu. Pessoal sem noção. Uma das derrotas da vida dele, né? Uma das frustrações da sua vida. Foi culpa da senhora. Na verdade, tipo, ele morreu esperando essa vaga, tá ligado? Tipo, ele não queria mais comer, ele não saiu da frente, ele não saiu de perto do seu telefone. Cara, você tem uma história parecida aqui, cara. Uma amiga minha, ela fazia o... Uma amiga minha, ela fazia o bolo no aniversário dela toda vez na mesma mulher. Um dia ela foi lá falar com o cara, não, tá, sua mãe não tá fazendo bolo, cara, não, minha mãe morreu faz 5 meses. Meu Deus, cara. Que horror, velho. Não, cara, não vou poder fazer teu bolo, sabe? É. E você, fez bolo? É, tipo isso. Ela deixou a receita? Puta-se, né, cara? Deixou a receita. Pô, de que porra, a véia tinha um acordo comigo todo ano, ele tinha que fazer esse bolo, cara. É, como assim, eu podia morrer, né, cara? Eu vou processar você. Podia morrer. Eu vou processar você. Podia morrer no aniversário, né? A véia morrendo, o cara tacando dano na venda, a reta terminar o bolo. E aí, pessoal, vamos gravar a leitura ou cagamos pra leitura hoje? Ou a gente pode ver a depressão de duas pessoas de 30 anos transando vestido de cosplay de Harry Potter. Não, cara, me passa. Nossa, isso aí já passei. Me passa aí que eu quero ver. Não, cara. Transando cosplay. Eu só vou ver se for os caras transando de cosplay de Harry Potter. Não, cara, não. Eu vou voltar pro casal das velas, cara. Eu tô no das velas, das velas tá legal, das velas tá massa. Deixa eu ver se do Harry Potter, eu tenho que ver, cara. O da vela lá tá... Ah, tu fazia conta agora, porque cheguei ao limite da parada aqui. Porra! Caralho! Isso da época de Chaturbate não era descolado assim. Caralho, não, tipo... Chegaram num limite... Cara, era esse que eu disse, ele tava de Coringa e ela de Alerquina. E você via o chat e tal, todo mundo assim... Que porra é essa, cara? Olha os... Se tu olhar as fotos, as imagens ali embaixo tem ali, cara, ó, Batman, Star Trek, Street Fucker, ó, Pokémon, cara, tipo, olha ali embaixo ali. Aquele do Batman mesmo, cara, é muito... Olha o Magrão, é o Magrão com uma cara especial, velho. Uma pessoa. Pô, um raio desenhado na testa, né, velho. Eu acho que a vela acabou. Ah, essa aqui é... Fiquei perdendo o tempo do Harry Potter, eu perdi a vela. Não, a vela tá... Não, tá lá ainda, tá lá ainda. A mulher tá vermelha de tanta vela. O cara largou um balde de vela na foto dela agora. O Harry Potter tá gritando pra caralho. Nossa, cara, o jeito do Harry Potter é muita tristeza, né? Escroto, né? Com problema que foi chamado. Olha o Vini também. Um problema que sou chamado, o Vini entrou. Ai! Ah, falando em post, cara. Puta joguinho foda aqui, deve ser estrado, cara. Porra, do caralho, hein, velho. Puta merda. Aham. Eu vi ontem de madrugada e falei, vou jogar, velho. Vai tomar no cu, daí eu me encho o saco, porque eu tenho que fazer as missões, tá ligado? Uhum. Daí eu chego no lugar e não acho as pessoas, daí eu começo a matar todo mundo, cara. Ah, tô pau no cu das missões, cara. Ah, não vai... Vira um banho de sangue em cidadezinha. Tu não vai chegar no final, cara. Por exemplo, tem cara no, na, lá das cartas que te dá a dica, tem uma mulher que te salva no... Eu sei que peguei uma missão lá que eu livrei o cemitério de bandido e eu ganhei pista. Porra do caralho. Então, a única coisa que eu comecei a fazer era de fazer a escolta numa diligência, tá ligado? Ah, eu não consegui terminar essa. Caralho, é difícil pra caralho. É muito difícil, velho. Uhum, tipo, os caras matam o cara que tá comandando a carroça lá rapidinho. Uhum. Eu falei, puta que pariu. Mas é mó difícil. Eu cheguei na mansão aquela que tem um véio cheio de capanga por tudo quanto é lado. E aí eu fui lá e falei com ele, assim, e ele meio que riu, né, cara. Daí eu perguntei alguma coisa sobre emprego, e ele mandou eu sair de lá, não sei o que. Daí eu peguei e saquei a arma, matei ele, caralho, velho, foi foda de sair de lá, velho. Porra, velho. Então, aconteceu uma parada bizarra, tipo assim, comigo, cara. Uma parada bizarra assim comigo. O que eu tava fazendo? Eu tava na cidade, eu vim conversar com uma tiazinha da rua, tá ligado? Uhum. Acho que era uma putinha, não sei. Daí, tipo, ela falou, você, tipo, pra ir comprar chapéu, você tem que falar com as meninas no salão, escambau, né? Vida, né? De repente ela tentando falar comigo, cara. De repente apareceu um tiozão mó louco, tá ligado? Só sacou a arma, tá lá na minha frente, velho. Eu falei, mas que caralho tá acontecendo nessa cidade, meu Deus do céu? Eu não sabia, será que a lei pincel? Daí eu fui lá e desci o tiro nos caras. Ô, cara, não, quando eu encontrei lá a reserva indígena lá do. Né? E aí eu não sei se chegou nessa parte aí. Não, não cheguei ainda, o chefe, cara. O chefe pergunta se tu quer ajudar ele, né? Aí tu diz que sim. Ele pede pra te liberar os búfalos dos fazendeiros. Aí tu tem que ir de fazenda em fazenda, abrindo, dando tiro lá no cadeado do portão, abrindo e espantando os búfalos. Aí quando tu... Só que quando tu termina de espantar, vem o fazendeiro te matar. Daí tu tem que pegar e matar ele, né? Porra! Aí eu tava num, né, cara, que tava o fazendeiro e a filha dele. Aí eu espantei os búfalos, ele veio pra cima de mim, eu só saquei a arma e atirei, né? Cara, a filha dele, desgraçada, vagabunda, me puxou um trabucão, velho, me estourou. Caralho, da puta. Aí eu sei que depois que eu terminei, os índios ficaram meu amigo e pá, o cara falou, tu é o Red Mask, a coisa assim que eles falam, cara, tipo, é amigo dos... Pele Vermelha, é o Gal. É amigo do Pele Vermelha, pá, não sei o que, eles falaram assim. O rei das quebradas. E aí eles me perguntam se eu quero ajudar eles a reaver as terras deles, tá ligado? Aí, tipo, aquela cidade lá do meio, cara, se tu bota e tu quer ajudar... Santana, não é Santana, não, né? Eu não sei, Santana, cara, é uma que tem bem no meio. Eles invadem aquilo e tu tem que matar toda a cidade no negócio. E eu, cara, porra, eu matei índio pra caralho junto, porque eles se metiam na minha frente. Eu ia matando. Pior que você faz esse jogo, cara, quando, tipo, tem nada, fica... Tipo, toca o foda, se o máximo você faz é... Ô filho da puta, sai da frente, tá ligado? Pronto. A gente já fez o seu papel e daí continua atirando todo mundo. Exato. Tá certo. Isso aí é um. Isso aí é um. É um Red Dead Redemption 8 bits. Assim como. 16, né? É, 16. Assim como Red Dead Redemption é um GTA no Velho Oeste, segundo o Anubis, né? Nossa, cara, que burro, velho. Se a gente for no comentário, ele é esse, cara. Novamente aí, um do Anubis, né? Fazendo seus comentários geniais. Cara, só mudando de assunto, cara. Tá vendo o Bloco Tapão aqui? Olha que mina gostosa que era pra ter feito a Mulher Maravilha, cara. Vocês chegaram a ver? Ah, eu vi, cara. Não. Puta que pariu, cara. Não, velho. Que mina perfeita, cara. Agora, tá. Quando não tem gore ou putaria, eu não sei a todos. Não, é putaria, cara. Agora tem o... Então. Agora pegar aquela seca lá, né, cara? Vai se fuder, velho. Aquela judia do caralho, seu corpo. Alexandra Daddario. Ah. Cara, essa menina é muito gostosa, cara. Ela é puta que pariu, ela é bonita, ela é bonita pra caramba, né, cara? Puta, Alisson. Ela é bonita pra caralho também, velho. Nossa, cara, esse donel azul. Nossa. Exatamente, velho. Ah, é Warner, né, cara? Warner é... Ah. É Warner. Vamos ficar, cara. É. Então, Sapão? Hoje, anteontem, cara, tá faltando Lanterna Verde. Meu Deus. Nossa, cara. Até hoje, cara, até hoje eu não consegui tornar de ver esse filme, cara. Eu nem comecei a ver esse filme, pra vocês terem ideia. Cara, é muito ruim. Eu tive coragem. A única coisa que eu sei é zoar com a Edmund Wright e ponto. É, exato. Alright. Já vale, né, cara? Isso, já vale. Isso deu, terminou. A minha ex é fã do Lanterna Verde. Ela assistiu, sei lá, metade do filme comigo e falou assim, vamos beber uma cerveja no bar? Velho, vamos fazer uma coisa. Eu dormi nesse filme, cara. Eu terminei de ver ele 6 meses depois. Sempre tinha algo mil vezes melhor pra mim assistir, tá ligado? E aí foi que nem o Sharknado, tá ligado? No dia que eu cheguei assim, que eu não tinha porra nenhuma pra assistir, eu fui lá e terminei, tá ligado? Foi a mesma coisa que o Sharknado. Ah, não, cara. Eu acho que não tem nada. E Sharknado é muito melhor que o Lanterna Verde também, infinitamente. Não, Sharknado é foda, cara. Eu não vi Sharknado ainda. Ô, você chegou... Atlantic Ring, cara? Eu tenho ele aqui, mas eu não assisti ainda, cara. Tem que assistir pra fazer um post também. É muito bom, velho. É muito dolinho, assim, o Blazer. Muito dolinho. Dolinho versus barriguinha mole, tá ligado? É. Olá. Nossa, cara. Versus coraquinho, cara. A coisa ali é tensa. O sapão ainda botou a mulher que escolheram pra Mulher Maravilha. Puta que pariu. Que mina bem seca. Adoro esses atores B, cara. Esses atores baratos, tá ligado? Esse filme B, assim, Pô, você cara. Vai ver o filme do cara, todos os nomes. Ô, oh, caralho, tem, aqui, tem o Graham Greene, cara, aquele indião que faz o filme do... Que fez o filme de Matar, tá ligado? Qual, cara? Aquele... Esse maluco aqui, ó, tá no filme. Puta que pariu. Ah, no Atlantic Rim? É, no Atlantic Rim. Atlantic Rim. Tô ligado que é esse cara aí. Mas, ô... Mas aí, Bruno, eu tava vendo o American Pie no Corujão, né, cara? Eu olhei a Tara Reid. Falei assim, caralho, o que que aconteceu com ela, né, cara? O que aconteceu com a Tara Reid, cara? Aí eu, é o Tara Reid. Tipo, eu vendo lá o Sharknado. Eu tô lembrado aqui. Sharknado, cara. Sharknado. Sim. Eu olhei assim, meu Deus, cara. Tipo... Tava lá tocando uma pá de cal na carreira dela, tá ligado? Que não, não... Quem que é essa piranha? Que não foi grandes coisas depois do American Pie, né? Tara Reid, cara. Pera aí. Ah, é aquela loirinha? É isso, aquela loirinha que era muito pra caramba, cara. Pô, é, ô, seguir. Ô, Evandro. Oi. Veja essa foto e vê se você continua com a mesma opinião. Ah, não, é, cara, não. O que aconteceu com ela, tá ligado? Meio do céu. Cara, tipo... Que isso? A menina se destruiu de tal forma, velho. Tem uma melhor... É, só as drogas, ela, né? Ela tomava banho com metafetamina, ela não usava. Ela pegava no corpo. Oh, boa aqui, ô, oh, Bruno, essa aqui, ó. Que é isso, velho? Tá parecendo cara de barro. Né, cara? Tá tipo mesmo. Ela se estragou. Nunca. Ela botou silicone. Caralho, cara! Ô, mãe! Olha esse aqui. Mas é, tipo, é isso que eu tô falando, cara. Tipo, caralho, velho. Não, cara. Não. Não! Cara, ela tá destruída, cara. Essa primeira foto me lembrou da... Fica poludo no carnaval, sabe? Nossa, mano do céu! Ah, é, falei isso que eu tô fazendo no carnaval. Nossa, cara, isso é um morrar correndo. Isso, cara, como que ela tá? Quantos anos que essa filha da puta? Ô, oh, cara, tipo, agora ela deve estar com 60. É. Deus do American Pie. Pô. Ela tem 38 anos. Olha aí, cara. Ela fez isso aqui. Ai, caralho. Ela fez isso aqui que não deu muito certo, tá ligado? A ver se que eu mandei. Porra. Que isso? É ela? É, sim. Ela tá de fora. Foi quando ela começou a se destruir, tá ligado? Que ela botou silicone e depois começou a ficar daquele jeito ali que tu mandou na foto. Usando Dordas. Ela começou a secar. Crack. E ficou desgraçado. Ficou mais caro. Usando. O crack é mais. Usando cheater. Tô tomando banho com cheater. É. Caralho, eu abri a foto com. Essas nóias. Eu abri a foto com o Doca. Sou mais rata. Caralho, que. Coisa horrível, cara. Nossa, o que ela faz no Big Lebowski, cara? O que aconteceu, Tara Reid? Ela no Big Lebowski? Cara, eu nem lembro dela no Big Lebowski. É, então, vi aqui, ela é a Bunny Lebowski. A Bunny Lebowski é a guria que faz as pinturas lá, que pinta... Não, ali. É que ela é a... Os padres. Como nome da piranha? Caralho, é ela a que faz a mulher do cara. É ela, cara. Não, a outra é a Julianne Moore, cara. Ah, é verdade. Ela faz a... Quem que é ela? Ela é uma... Não, cara, é uma meia burrota que fica só pintando as unhas, cara. Eu nunca tinha notado... É ela? Eu tinha notado que era ela, cara. Tô descobri agora. Não. Descobri agora. Ela fez o Alone in the Dark, ó, só... Ah, só bom, cara. Ó, tipo... só fumaça. Alone in the Dark. Olha esse aqui, é do Big Lebowski, cara. Esse gif aqui, ó. Nossa, cara, na boca. Ah, é verdade. Olha essa foto dela, estilo... Amy Winehouse com anorexia. Mais anorexia. Meu Deus, que tempo é medo. Vixe, velho. Caralho, velho. O que aconteceu? Pô, eu acho que agora ela tá até melhorzinha, né, cara, no Shark. É a Coca, né, cara? Deve estar cheirada igual uma condenada. Ah, cara, fez sucesso. Ela fica cheirando essas merdas aí e parecendo gariba depois. Cara, passada desse jeito, ela foi a feia pra Colômbia comprar cocaína, velho. Caralho, cara. Ah, meu Deus. Não, não pode ser só cocaína, cara. Deve ter metanfetamina junto. É óbvio, é craque. Fala de safadeira, ela queria. Que, mãe? Deus. Ela comprava pão de forma, botava cola de sapateiro, botava na sanduicheira, comia e tal, de boa. Que merda, cara. Boa, essa mulher tá com encosto, cara. Não, mas agora no Sharknado ela não aparentou. Isso porque eu nem. No Sharknado ela não aparentou tá tão detonada, tá ligado? Maquiagem, cara. É, tipo, vai saber, né, cara? Não sei da perder tiro no salve, cara. Deixa eu mandar a foto dela do Sharknado com a cara de o que eu tô fazendo aqui. Só que, tipo, ela tá com a cara de quem cheirou tudo que podia na juventude, tá ligado? Ah, mas depois do... Que acho podia que eu... não podia, né, cara? Que pariu. Ah, que depois do... Depois do American Pie, ela se acabou, né, cara? Sim, cara, foi... Foi. Ótimo, foi... A única coisa que eu lembro dela ainda bonita era no American Pie. Eita porra, filme de putaria com a Emily Browning, cara. Ah, o... Olha só, cara. Sleeping Beauty? Tal de Push. Ah, então não é o meu. Tô vendo só. Cara, o blog do Sapão é o tipo de pública, cara. É, puta que pariu. Cara, eu falei, eu vou começar a pegar as reviews dele e vou pegar os filmes que ele indica e vou fazer as reviews, cara. Mas é, cara, fazer filme agora tem que fazer isso mesmo, cara. Eu vi hoje que ia ter o novo Hellraiser, cara. Fiquei mó feliz. Pô, que massa. Olha o post dele do azul, é a cor mais quente, que é só GIF. Aham. Uh-huh. É muito bom, muito bom. É só GIF. Pô, GIF pesado, cara. Bom, um abraço pro Sapão aí, porque se ele ouve a gente. Ah, tá gravando? Ele tá gravando? Ele tá sempre linkando nós lá no site dele. Um abraço, Sapão. Nossa, velho, tem um genial aqui chamado Buraco Errado, o post dele. Sim, ah, cara, puxa, isso é tudo effect, cara, é muito foda, velho. O primeiro vídeo é o que tá no effect, cara. Caralho, o cara enfia a rola inteira no cu da mina, cara. Tem aquele do Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. É muito bom, velho. A única coisa que eu vi do Dexter na minha vida foi assim, cara. Surprise, motherfucker. Eu mando, sempre mando aniversário pras pessoas, viu? O blog do Sapão é foda, né? De vez em quando você pega umas coisas que você não queria ver, mas no geral... Eu acho foda, velho, que se você começa a ver vários posts de sapão, eu nunca entro com frequência, tá ligado? Eu dou um período, porque eu entro no post dele, eu vou ler tudo, tá ligado? Eu fico umas duas horas assim, cara. Eu também, eu faço a mesma coisa. Você faz uma coisa, né? Eu fico vendo os kits, vejo tudo, cara. Cara, eu entro todo dia, velho. Tem dia que ele atualiza, fico vendo os posts antigos, cara. Eu fico um tempo pra acessar. Cara, sempre volta nos antigos lá, cara. Tipo, uma pena que não dá pra comentar, né, cara? É uma pena pra nós, né? Mas pra ele. Pra ele, pra ele, né? Viu esse aqui do jornal japonês? Eu vi, cara. Nossa. É muito bom, cara. Ó a imagem que eu mandei. Muito bom, cara. Surprise, motherfucker. Vou salvar se mandar no aniversário das pessoas. Eu mando, cara, eu mando as pessoas no aniversário. Olha. Hulk chegou em nossas mãos de volta, amigos. Oi? Dá uma olhada. Chegou em nossas mãos de volta. Faz um problema de sapão que eu achei. Ah! Cara. Nossa, cara, isso é muito foda. Bruno. Ele é cara. Eu achei o original, cara. Eu achei o original já desse vídeo aí, cara. Pior, velho. Mas eu achei o original mesmo. É muito caralho. Zoado, velho. É muito zoado, cara. Porra, ouve essa porra com volume baixo, eu não quero spoiler, caralho. Ah, velho, tô saindo do Skype. Ficou bolado. Não, eu tô cansado já, não tá fazendo isso. Falou pra vocês. Falou, então. Valeu. Falou, cara. Descendo um cigarro, achei que deu vontade de fumar agora, né? Vi de pessoas fumando. Uma amiga ainda, mandou, mano, um negócio aqui. Tá fumando ainda? Tô fumando, eu queria parar, cara. Mas tu tá fumando. Peraí, filho da puta. Tu tá fumando o quê? Cara, não vou falar pra você, você vai brigar comigo. Ah, não. Não. Não é derby. É Hollywood. Hollywood, toma. Não, é. Cara. Gente, você vai te matar, cara. Cara, nossa. Como eu tô na época as magras, eu fumo Hollywood. Quando eu volto com um pouquinho mais de grana, eu volto pro meu Calton. Calton? É minha avó com uma Calton. Calton é fora, cara. Calton é estilo, cara. Calton é transabilidade, vai se fuder. Cara, minha tia fuma Calton, cara. Fuma Calton? Minha tia fuma Sherman. Nossa, cara, cigarro de... Cara, puta que pariu, cigarro de perua, tá ligado? Aquela tiazona, tiazona, que charme, cara. Você pode ver o estilo da pessoa pelo que ela fuma, cara. Perua fuma charme, muitos viadões mesmo, assim, aqueles viados que ultrapassam o limite, fuma um Vogue. Achei que ia ser Hollywood, Eu tenho um amigo meu que... Nem sabia que tu bichia. Vem, cara, tem um amigo meu que fala, seja bicha, mas não fume Vogue, cara. Pelo amor de Deus. É aquele Black também que sumiu no mercado agora. E o LA. O quê? LA, cigarro, LA. LA. Ah, sumiu, sim. Sumiu do mercado. Eu tenho uma amiga que tem. Eu tenho uma amiga que guardou, cara. Fez um pequeno estoque. Sério, velho? Aham. Vai subir do mercado? Caralho. Essas porras vão subir tudo agora, cara. Porra, acho que vai com 6 pila o Hollywood, eu acho que o Calton com 7 reais. Tô fodido. O Marlboro subiu, mas acho que faz umas 2 semanas já. Subiu, faz umas 2 semanas, é. Desde o dia 30. Ele... Na verdade, é isso, dia 30, né? Que atualizou lá. Dia 31. Podendo gastar com cerveja, né? Fumando essas merdas. Gasta com cigarro. Essas bostas. Eu tinha que parar, cara. Tava lendo, né? Feito cigarro lá. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Porra, cara, que esquisito nuclear nessa caralho aqui. É o que dá meu tipo fiscal, cara. Cara, se eu não virar um X-Men agora, velho, eu não viro mais, velho. Se tirarem o polônio, eu não fumo mais essa porra. Eu não fumo mais essa bosta. Se tirarem o butano também, eu não vou fumar mais, né? Porque eu gosto de galho de cozinha bom. Tem benzina nessa merda, que é muito bom. Caralho. Só coisa maneira, cara. Só coisa maneira. Tá. Que pariu, meu pai. Benzina. Acho massa as merdas aí. Eu tentei, cara. Eu tento parar. Eu fiquei acho que uns 2 dias sem fumar. Eu fiquei, cara, foi perdendo por um sábado. Eu não vou fumar mais. Eu fumei o último, né? Cara, daí eu fiquei outro sábado inteiro sem primeiro, fumar. Cara, primeiro que domingo, isso vai parar. Primeiro que isso vai parar, tu não fuma o último, cara. Não, cara, sempre encerra a carteira, cara. Você nunca joga a carteira fora. Dá dó, velho. Se você tira essa força, vamos jogar essa bosta fora, tá ligado? Não. Caralho. Daí, cara, eu fiquei o sábado inteiro sem fumar, cara. Eu acho que eu nunca me vi tão puto da vida assim no domingo de manhã, cara. É. Cara, ninguém podia falar um A pra mim, tá ligado? Eu já falava, porra, vai tomar no cu, tá ligado? Sei que minha namorada também, que ela falou. Daí, tipo, eu tava lavando a louça já puto da vida, tá ligado? Daí ela falou um negócio, eu falei, ah, mano, vai deixar pra casa do caralho, tá ligado? Que puto, velho, aquele dia, cara. Xinguei minha mãe, briguei com meu pai. Xinguei minha mãe, mãe, sua boba. Sua boba, sua tola, sua tolinha. Não vou te dar boa noite, antes de dormir. Nossa, cara, na moral, velho. Fiquei naquele dia, foi triste. Eu voltei. É tipo meu, só que normal, assim. De nada! Levei a mijada. O pessoal gosta de fazer. Já levei a mijada. Vamos pra outra mijada agora. Ela descobriu alguma coisa que eu fiz ou não fiz, e ela vai me dar mijada de volta. Ou às vezes até coisa que eu não fiz, ou ela vem dar mijada por coisa que já passaram, tipo, há 5 anos, tá ligado? Lembrou de repente. Porra, Bruno! Por que tu não tirou 10 naquela prova de ciências sociais. Porra, mãe, tu era a oitava série, caralho. É tipo isso, cara, tipo isso. A mãe das brigas foi coisa velha. Não fiz. Ela briga com uma coisa, ela vai lembrando, acho, tá ligado? Ela vai lembrando as coisas que ela viu na outra. Vira uma quimera daí de... Vira uma quimera, cara. Uma quimera de problema, caralho. Tem problemas, cara. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Cara, pinto grande. Tu viu o... Olha a raiva no... Pesquisa que bombou aí durante a semana foi o ar-condicionado caseiro, né, cara? Nesse calor do caralho, né, cara? Cara, o ar-condicionado caseiro é o... Acho que é o terceiro post mais acessado já do site. Qual é o primeiro? Primeiro é o de Lego Marvel, do Hawkeye. Ah, era aqui, o pessoal cai de como trocar o... É, não sabe trocar personagem. Tô muito bosta. O pessoal que joga Lego Marvel são muito bosta. Né? Tudo burro, né, cara? Sabe trocar um personagem. É. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Olha aqui. Que isso, cara. Nossa senhora. Ainda... Que isso, velho. Cara, que bom que eu gravei isso. Gostou? Vai virar vinheta. Viu que o Yud tá contratando dançarino, Bruno? Sério? Porra, vou lá, cara. Sim, cara. Não, só mandar um e-mail. Não, eu gosto de me esmaiar, só. Desculpa, gente. Só mandar um. Exclusividade, né, Bruno? É, eu vou deixar pro Marcel essa, que eu sei que ele vai... Ele é mais apto pra essa vaga. Tem que fazer uma campanha, Marcel. O Marcel escreveu lá a realização de um sonho, né? Um negócio assim. Eu vou até ver aqui. Cara, ia ser muito massa se eles fizessem um post no site, cara. Ah, do jeito que eu não vi que não faça, cara. Não, foi o Segui. Segui mandou lá. Olha lá. Quero ser o dançarino do Yield, mande seu vídeo. Mande seu vídeo de swag para o e-mail. Seu vídeo swag, de swag. Né? Tânia.tamashiro, deve ser a mãe dele, né? O cara manda um e-mail, o cara manda uma foto da piroca dele pra mulher, né? Opa. Vamos fazer um hate disso, cara? Vamos fazer? Tem moral, pesado? Gmail.com, só manda aí. Pode rola, só manda aí, ó. Tânia.tamashiro. Bom, tirar as fotos da minha piroquinha aqui, vou mandar. Não, manda da mulher. Manda pra na corda, meu cara. Seja. Mas ela é minha, cara. Quero ser especial pra ele. A gente quer assustar ela, tá ligado? É, Marcel, a gente quer assustar ela. Marcel escreveu aqui, ó. Agora eu vou em busca dos meus sonhos. Já tô separando a Baby Luke e o shortinho preto pra usar no vídeo. Nossa, cara. Ah, chega de internet pra hoje. Pra ficar maneiro eu jogo com uma lata. Vou deixar o oco nesse errado. Eu não tô de brincadeira, medo. Vou deixar o oco nesse errado. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Ai, meu Deus do céu, vou morrer.